Olá, caro ouvinte, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma edição do Domingo à Tarde. Este é o seu programa aqui na Rádio Antena Web, para provar todos os domingos entre as 16 e as 19 horas. Eu sou o Carlos Bonaparte e é com muito prazer que estou consigo para lhe trazer 3 horinhas de boa música, boa disposição e espero eu poder então completar a sua tarde de domingo de uma forma agradável. Vamos começar esta emissão de uma forma diferente. Vamos começar com What's Your Proposing, uma musiquinha que nos faz começar em grande esta emissão do Domingo à Tarde. Vamos depois ficar com Another Day in Paradise, de Phil Collins, ainda os Queen e, para finalizar, Rose Laurent, ou Rose Lawrence, uma música dos Africa Voodoo Masters, uma música que fez muito sucesso nos anos 80, aqui em Portugal nem por isso, mas lá fora sim, mas ainda assim aqui em Portugal, ela cá chegou também. E vamos então recordá-la. Estas são as 4 músicas que abrem mais uma edição do Domingo à Tarde. As tuas tardes de domingo aqui na Rádio Antena Web. Sempre comigo, Carlos Bonaparte. Vamos à música. Até já.

vamos prosseguindo a nossa emissão do domingo à tarde, aqui na Rádio Antena Web, com mais quatro musiquinhas que espero que sejam então também do seu inteiro agrado. Já sabe que este é o seu programa, sempre aqui na Rádio Antena Web, e que espero que continue a fazer-lhe companhia. Ora, vamos ficar com uma grande música, que espero então que... Aliás, vamos ficar com quatro grandes músicas que espero que sejam do seu agrado, dizia eu, e vamos arrancar, imagine lá como. É verdade. Ao som do grande Roy Orbison, o tema que lhe apresentamos chama-se You Got It. Vamos depois ficar com os Bee Gees e também Tragedy e os Steps Deeper Shade of Blue. Vamos ainda acabar com Venus, um tema dos Bananarama, que vamos passar então a ouvir para encerrar esta seleção de quatro músicas. É um domingo diferente, com música diferente, mais animada, mas faz sentido. Vou dizer porquê. Primeiro porque nós hoje temos o nosso amigo Leandro Amador, que está de parabéns, completa 31 anos de vida. Parabéns, Leandro, que tudo corra bem, que tudo seja a correr bem por aí e que contes muitos, não é? Contes 31 vezes 31, já agora, é, para fazer a raiz quadrada, 31. Vamos lá ver, estou aqui imaginando o nosso amigo Leandro já com mil e tal anos. Mas dizia eu que hoje o nosso amigo Leandro está de parabéns, portanto há aqui uma data a registar. E também porque estamos na véspera da abertura do Canal 2, pois é. O Canal 2 que conta já com 45 horas e 30 minutos de programa, portanto, aliás, 45 horas e 15 minutos de programa, portanto estamos a andar bem. E pronto, estou feliz, é inevitável, ainda que a vida vá pregando algumas partidas, mas pronto, estou bem, estou muito contente por estar consigo, estou muito contente por estar deste lado, para si que está deste lado, e porque o tempo também ajuda, vamos lá manter a boa disposição. E então ficamos com estas quatro musiquinhas que, como disse, vão arrancar desta brilhante forma, ou seja, ao som de Roy Orbison, You Got It. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the thing you do. Anything you want, you got it. organizado no Sul Antena Web. Yeah. shade of blue, and there's nothing I can do. You're so far, far away. vamos então continuando nesta nossa emissão do Domingo à Tarde. Trago-lhe mais 4 músicas para o ajudar a seguir em grande esta tarde de domingo. Vamos ficar primeiro com Rigueira e Vamos à La Playa. Depois a fantástica voz de Billy Joel e o tema Uptown Girl. Ainda Upside Down na voz de Diana Ross. E ainda o tema Prince and Marky Mark. Uma música que também espero que seja do seu agrado e que, no fundo, também o ajude a passar de forma positiva a sua tarde de domingo. Tarde esta, que é a primeira do mês de agosto. É verdade, é oficialmente o mês do imigrante. Está oficialmente aberto o mês do imigrante. E eu espero, então, que o mês do imigrante seja repleto dos nossos amigos imigrantes que vão lá de fora para cá para dentro matar saudades da sua terra natal. Vamos à música nesta tarde do domingo? Eu volto daqui a alguns minutinhos. Até já! Thank you. Instinctively you give to me Nesta emissão do Domingo à Tarde com mais 4 musiquinhas e eu estas tenho a certeza que vai adorar. Pois é, verdade. A primeira música é do Shaggy, chama-se Bombastic. É uma música que fez muito sucesso nos anos 90, início dos anos 90. Falamos deles hoje no Sonoplastia, mas dizia eu que foi de facto uma música que fez muito sucesso. Então vamos lá recordá-la, a música de Shaggy, Bombastic. Vamos depois ficar com Borderline, a voz de Madonna, ainda Born in the USA, nascer nos USA. É uma música que nos traz o nosso grande e distinto Bruce Springsteen. E vamos acabar a seleção musical com uma música que, no mínimo, é inovadora, pelo menos aqui na Antena Web, creio que nunca ouvimos. Patrick Hernandez, que nos traz o tema Born Into Life. São as 4 músicas que vai poder ouvir. Hoje estamos pouco aportuguesados, é um facto. Eu sei, mas pronto, vamos lá ver como é que vai correr o resto da emissão. Até pode ser que o rumo vá mudando. Mas por agora é assim que estamos. Vamos ficar então com estas 4 musiquinhas e eu espero que a sua tarde de domingo continue a correr da melhor forma. Vamos à música? Até já! Mr. Bombastic, we want some bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy, Mr. Lover, lover. Mr. Lover, lover. Girl, Mr. Lover, lover. Mr. Lover, lover. She call me Mr. Bombastic, tell me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic. Fantastic, touch me on me butt, she says I'm Mr. Rose. Smooth, just like a silk. Soft and cuddly, hug me up like a quilt. I'm a lyrical lover. Now take me thin or filled with my sexual physique. You know me well, Bill. Do me, oh my, well, can't you tell? I'm just like a turtle crawling out of my shell. Girl, you captivate me body, put me under a spell. spell with your couscous perfume. I love your sweet smell. You're the only young girl who can ring my bell and I can take rejection. So you tell me go to well. I'm bombastic, tell me fantastic. Touch me on my box, she says I'm Mr. Rowe. Romantic, tell me fantastic. She touch me on my box, she says I'm Mr. Boom. Boom, boom, boom, boom, bombastic. Tell me fantastic. Touch me on my box, she call me Mr. Rowe. Fantastic, she touch me on my box, she says I'm Mr. Boom, boom. Gee whiz, baby please, let me take you to an island of the sweet cold breeze. You don't feel like drive, well baby hand me the keys. And I will take you to a place and set your mind at ease. Don't you tickle my foot bottom, baby please. Don't you play with my nose, cause I'm a hachoon sneeze. Well are you are the bun and me are the cheese. And if I'm me are the rice, well baby love you the peas. I'm bombastic. Fantastic, touch me on my box, she says I'm Mr. Oh, romantic, tell me fantastic, touch me on my box, she says I'm Mr. Boom, boom, boom, bombastic, tell me fantastic, touch me on my box, she says I'm Mr. Oh, romantic, tell me fantastic, touch me on my box, she says I'm Mr. Boom, boom, I say give me your lovin', tell your lovin' well. Good, I want your loving. Can't beat it like you should. I give you loving, girl. You loving well. Good, I want your loving. Girl, you remember the wood you like to kiss and caress. Rub down every strand of your pan bitches. I'm bombastic, rated as the best. The best you should get, nothing more, nothing less. Give me your digits, chat on your address. I bet you confess, when you put me to the test, that I'm bombastic. Feel me fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Rowe. Romantic, feel me fantastic. She says I'm Mr. Boom, boom, bombastic, feel me fantastic. Touch me on my box, she says I'm Mr. Row. Romantic, feel me fantastic. Touch me on my box, she says I'm Mr. Bombastic. Why? Girl, your admiration, it a lit me from the start. With such physical attraction, girl, you know to feel the spark. I want a few words, now go tell you no sweetheart. Now go laba, laba, laba, and not chat pure fart. I'll get straight to the point, like a horror, horror dart. I'm lay down in my jacuzzi and get some bubble bath. Only song you will hear is the beating of my heart. And we will, and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, feel it fantastic. Touch me on my box, she says I'm Mr. Rowe. Tell me fantastic, she tickle up my box, she says I'm Mr. Boom, boom, bombastic. Tell me fantastic, touch me on my box, she says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic, touch me on my box, she says I'm Mr. Boom. What you say, girl? Smooth. Fique ligado na sua antena web. Took us when I hit the ground. In the block, a dog that's been beat too much. Till you Vamos para o nosso primeiro intervalo, mas antes tenho mais 4 musiquinhas para lhe ofertar. O que é que diz? Aceita? Então vamos ficar com A Different Corner, na voz de George Michael, ainda Adios Amore, na voz de Andy Moore, e depois 2 grandes músicas para ouvir, Jameo com What's Up, e vamos acabar com o grande George Harrison, aliás. O tema chama-se I've Got My Mind Set On, aliás, Set On You, assim que se chama a música que vamos ouvir, e que vai então encerrar esta primeira parte do Domingo à Tarde. É uma grande música, uma grande batida, para acompanhar também a música de Jameo, Words Up. Quando eu voltar, vamos começar com O Meu Primeiro Amor. Lembra-se dessa música? Pois é, então vamos recordá-la. Vamos ficar com boa música. Portanto, já sabe, é só bons motivos para ficar ligado na sua rádio Antena Web. Cada vez mais, aliás, cada vez mais a sua rádio. Vamos à música? Até já!

To do it, to do it, to do it, to do it, to do it.

muito boa tarde mais uma vez. Seja bem-vindo à segunda parte do Domingo à Tarde, o seu programa que espero que lhe faça companhia e de forma bem positiva nas suas tardes do domingo aqui na Rádio Antena Web, sempre entre as 16 e as 19 horas. E há pouco disse-lhe que iríamos começar com o meu primeiro amor. Pois é, verdade. A música que vamos ouvir é de Renato e os seus Blue Caps. Vamos ficar então com o meu primeiro amor. Depois, os Beatles, ao vivo com All My Loving. Uma grande música para recordarmos nesta tarde de domingo. Ainda a voz de Pat Boone, Love Letters in the Sun, e a música que lhe apresento por fim é de George Becker, o tema chama-se La Paloma Blanca. Vamos chegar com estas quatro musiquinhas e quando eu voltar vamos ter mais música também portuguesa, embora hoje sinceramente não muita. Mas vamos ter música de expressão portuguesa. Não vamos ter muita, não, mas vamos lá ter mais um bocadinho de música portuguesa também, para que a sua tarde seja passada também em português. Então vamos à música. Até já. O meu primeiro amor. O meu primeiro amor. Demorei, mas encontrei o meu primeiro amor. Ladies and gentlemen, the Beatles! Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always need you. And then while I'm away, I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. I Antena Web, uma porta para o mundo através da música. On a day like today, we pass the time away, writing love letters in the sand. How you laugh when I cry each time I saw. Yes, no one can take my my freedom away. Yes, no one can take my freedom away. When the sun shines on the mountains and the night is thundering, it's a new day, it's a new way, and I fly up to the sun. Una paloma blanca, I'm just a bird in the sky. Una paloma blanca, all of the birds that fly. Yes, no one can take my freedom away. Vamos prosseguindo nesta emissão. Tenho mais 4 musiquinhas para lhe oferecer. E 4 músicas, permita-me dizer-lhe, muito bonitas. Esta é, claro, a minha modesta opinião. Não há estrelas no céu, é aquilo que nos diz o Rui Veloso, e eu discordo. Mas pronto, está bem. Ele é que sabe, não é? Ele vê melhor do que eu, portanto, se ele diz que não há, porque não há, pronto, está bem. Música do Rui Veloso, então, este Não Há Estrelas no Céu. Depois a música de Eduardo Nascimento, que participou no Festival da Eurovisão no ano de 1967, venceu o 4º Festival da Canção RTP. Aliás, peço desculpa. Sim, é mesmo. Agora ocorreu-me que era o António Calvário, mas não. Para Calvar é outra música. Oição, é o tema que vamos ouvir, então na voz de Eduardo Nascimento. Depois vamos ficar com um grupo galego, é verdade. Eles chamam-se Fachando os Ventos e trazem-nos o tema, bonito tema, O Meu Amor é Marinheiro. Depois a música do grupo Los Dinámicos, Bailando el Twist. Uma musiquinha bem diferente para que a sua tarde de domingo continue agitada. Até porque, se pensarmos bem, daqui a não muito tempo começa a Latinoamérica. Portanto, vamos começar a preparar, a começar a aquecer, para começarmos depois, para dançarmos, a bom dançar com a Joana Santos e mais uma edição de Latinoamérica. Mas, para já, enquanto as 19 horas não chegam, vamos ficando nos sons do domingo à tarde. Vamos depois à música, começando com Rui Veloso. Não há estrelas no céu a adorar o meu caminho. Por mais amigos que tenha, sinto-me sempre sozinho. De que vale ter a chave de casa para entrar? Ter uma nota no bolso para cigarros e bilhar? A primavera da vida é bonita de viver. Tão depressa o sol brilha como a seguir está a chover. Para mim hoje é janeiro, está um frio de rachar. Parece que o mundo inteiro se uniu para me tramar. Passo horas no café sem saber para onde ir. Tudo à volta é tão feio, só me apetece fugir. Vejo uma noite ao espelho, o corpo sempre a mudar. De manhã ouço o conselho que o velho tem para me dar. A primavera da vida é bonita de viver. Tão depressa o sol brilha como a seguir está a chover. Para mim hoje é janeiro, está um frio de rachar. Parece que o mundo inteiro se uniu para me tramar. Escondidas a espreitar as janelas, perdido nas avenidas e achado nas vielas. Meio o meu primeiro amor foi um trapézio sem rede. Sai da frente, por favor, estou entre a espada e a parede.

veas, eu nacín para mariñar. Quen tente porme cadeas, a me primeiro matar. Vale máis ser libre un día no confín do bravo mar, do que vivir toda a vida preso, escravo e acalado. Das ciudades e de pasar a cantar traguendo na mão dereita a espada da libertad, como se un navío entrase de súpeto na ciudad traguendo a voar no mástil bandeiras de libertad. A sua melhor sintonia. Bailando el pie. Ora, vamos para mais um bloco publicitário que nos vai levar de encontro à terceira e última parte do nosso Domingo à Tarde. Vamos ficar até lá com mais 4 musiquinhas para que a sua tarde continue a correr sempre, sempre pelo melhor. E vamos agora ficar praticamente 100% em português. Só a última é que não é. Vamos ficar primeiro com Annabella, o tema Asa de Vento. Ainda Lara Lee com Vou Dar um Salto Até Lá. Vamos depois ficar com a Cinderela, recordando Carlos Paião, e acabar com Alain Barrier, a tal música que não é portuguesa, mas sim francesa, e que se chama Elle était si jolie. Elle était jolie. São as 4 músicas que vai poder ouvir nesta emissão do Domingo à Tarde, antes de mais um bloco publicitário, que, como disse, nos vai levar de encontro à terceira e última parte do nosso Domingo à Tarde. Eu espero que as músicas que estou a escolher para si estejam a ser do seu inteiro agrado. Já não digo todas, porque é muito difícil, mas pelo menos a maioria. Motivos suficientes para que continue ligado connosco. É tudo o que eu espero estar a dar-lhe nesta emissão do Domingo à Tarde. Emissão para o primeiro dia de agosto de 2010.

Time, segunda à sexta-feira, entre o meio-dia e a uma da tarde, no Canal 2, da Antena Web. O Canal 2 apresenta aos sábados e domingos uma das mais marcantes séries radiofónicas de todos os tempos. Gravada no Brasil entre as décadas de 70 e 80, Teatro de Mistério passa agora no Canal 2. Histórias de arrepiar e fazer pensar. Em Teatro de Mistério, aos sábados e domingos, às 17 horas. No Canal 2, da Antena Web. Sabe o que são playlisters? Playlisters são programas de computador capazes de gerir a programação de uma rádio 24 sobre 24 horas. Na Antena Web, isso não existe. Na Antena Web, todos os programas são de autor e todas as músicas que ouve são resultado da nossa escolha feita a pensar em si. Não queremos encher os seus ouvidos, mas sim a sua alma. E afinal, esta é ou não é a sua rádio? Rádio Antena Web. Sintoniza-te. Estamos de volta, amigos, para a terceira e última parte do nosso Domingo à Tarde, para esta esplendida tarde de domingo, 1 de agosto de 2010. Vamos começar esta terceira parte em português, 100% em português. Primeiro com a voz de Dulce Pontes, recordando a canção do mar. Ainda depois a voz de Fernando Tordo e o tema Só Ficou Amor por Ti. Canção grata de Teresa Silva de Carvalho é o terceiro tema que vamos ouvir. Para acabarmos esta seleção musical com Maria Vida, uma música muito bem interpretada, aliás, na voz de Duarte Mendes. São estas as quatro músicas que nos vão acompanhar nos próximos instantes, nos próximos minutos, numa tarde do domingo que eu espero que esteja a ser do seu inteiro agrado. E tenho a dizer que, da minha parte, sim, do meu inteiro agrado, completamente. E sabe porquê? Porque simplesmente porque estou na sua companhia e porque... Enfim... As tardes aqui consigo são bem diferentes daquilo que eram antes da Antena Web surgir. Portanto, já sabe, é muito bom tê-lo desse lado. Quero continuar a saber que está aí. Por isso, já sabe, convido para nos deixar a sua sugestão, geral.radioantenaweb.com. Tem também a nossa caixinha de comentários. Deixe a sua opinião, a sua crítica. Enfim, faça de conta que a casa é sua, porque é mesmo sua, não é? Fazer de conta, é porque é mesmo, a casa é mesmo sua. Se o ouvinte não estivesse desse lado, então, nós estamos aqui a fazer o quê? Nada, não é? Bom, mas chega de conversa, vamos à música, recordando Canção do Mar, na voz de Dulce Pontes, Só Ficou Amor por Ti, de Fernando Tordo, ainda Canção Grata, na voz de Teresa Silva de Carvalho, e para acabar, Maria Vida, na voz de Duarte Mendes. Vamos à música, até já. Roubar a luz

choram os teus olhos. Diz, porque tens medo do mar? Porque vives de ilusão? É fria a tua mão e dizes sempre não. O que foi que o mar levou de ti? Com que ondas te enganou? Que esperanças te roubou? Que angústias te rasgou? Chão da rua, Maria, Maria, viva fria, Maria mar, Maria amor, Maria paz, Maria, tanto faz. Não vem, tua cama foi de sem, teu corpo de ninguém. Em teu rosto de criança estão dois cardos de solidão. Na tua carne de mulher de quem quer. Maria lua, dançando lua no chão da rua. Maria, Maria, vida fria. Maria muita, Maria pouca, Maria lua. Chão da rua, Maria, Maria, vida fria, Maria pouca, Maria roca, Maria. Ficamos agora com mais 4 temas antes das minhas despedidas. Vamos ouvir a voz de Carlos Mendes, recordando o tema Amélia dos Olhos Doces. Ainda a fantástica voz da cantora brasileira Joana, o tema Meu Primeiro Amor. Depois vamos chegar ao estrangeiro, primeiro em espanhol, com Alejandro Sanz e Quando Nadie Me Ve. E depois em inglês, com Os The Course e o tema Runaway. São 4 músicas calminhas para que a sua tarde, que agora está a chegar ao fim, continue a correr pela melhor forma. Mais calminha agora, mas também a prepararem-se. É assim, convém aquecer, não é? Convém aquecer para a Latinoamérica, mas também não convém gastar as energias já todas agora, senão vai ser complicado depois. E é que a nossa locutora é exigente, a nossa locutora quer que o ouvinte fique aí a bailar até ao fim. É, até às 9 da noite ela não para, é só música para dançar. Portanto, já sabe, tem que guardar as energias também

visto que chegamos ao final da nossa emissão, vou levá-lo comigo. É verdade, vou levá-lo comigo. No coração, mas vou levá-lo comigo. A música que vai encerrar a nossa emissão, mas chama-se mesmo assim, Vou Levar-te Comigo. E é uma interpretação dos do Ouro Negro. Desta forma, vamos encerrar a emissão de hoje, de domingo à tarde. Emissão para esta tarde de domingo, 1 de agosto de 2010. E eu espero que tenha sido do seu inteiro agrado. Eu, Carlos Bonaparte, tive um enorme prazer em estar consigo deste lado. Vamos então ficar com os do Ouro Negro, o tema Vou Levar-te Comigo. Faço votos de que de hoje a 8 dias estejamos cá todos nós e mais uns quantos para se juntarem aos que já cá estão. Vamos então ficar com esta música dos do Ouro Negro e estou de volta então de hoje a 8 dias. Até lá. Tenho a continuação de um ótimo domingo. Boa semana, bom fim de semana e até para a semana. Fique bem. A janela vem cantar comigo. Os homens fizeram um acordo final: acabar com a fome, acabar com a guerra, viver em amor. Vou levar-te comigo, vou levar-te comigo. Companheiro do fato rasgado, não estendas a mão, foge do passado que os homens fizeram um acordo final: acabar com a miséria, acabar com a guerra, viver em amor. Levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, meu irmão, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, meu irmão, vou levar-te comigo. Vozinha, poetas, pastores, estudantes, ministros, rameiras, doutores, os homens fizeram o acordo final: acabar com a fome, acabar com a guerra, viver em amor.